seu valor, e seja como for, e sem olhar a cor. Falo dos comédia que aqui deu uma goela. Falo dos pilantra que na viela peida nela. Falo da polícia, parado mão pra cima. Se reagir é mal, aí maluco senta a ficha. Sou mais um guerreiro pronto pro combate. Sou abridor de lata que rasga e invade. Fala mal ou bem, mas aí fala de mim. Se faz sentir melhor antes do seu próprio fim. Beba seu veneno, sinta o sabor do fel. Vou estraçalhar você que nem papel. No meu julgamento é réu condenado. Não tem benefício nenhum, bom comportamento. Você é nojento, aqui ninguém te entende, nem procura te entender. Não respeita minha casa, então FD. Pra você que não crê no que ouve, no que vê, que vamos comandar e incomodar. Quem tá do nosso lado tá na boa. Rap vem, o rap voa, não somos à toa. Chegamos pra curtir, mas se for preciso vamos conferir. Um por um, aqui assim, se não tá bom pra você, muito menos pra mim. O prazer é todo meu, fico feliz em cantar e passar uma mensagem pra revolucionar. Vou firmar na sinceridade em forma de palavras, composição de graça, maluco preto A. Observa quando passa aqui, trago a minha história, boa parte dessa mesma. Minutos de glória, parceiro tão firmeza, tem beleza quando chora. Cancela os compromissos, noção dos prejuízos, várias falhas no início. Contrário os pensamentos, tem função de destruir. Eu vejo isso aí nos malucos quando ri. Só que não vai pra frente, uma pá de gente descrente, doente mentalmente. Canto pra muvuca, pum, e treme terra. Deus ilumina as trevas que no coração se hospeda. Em forma de poema triste, falo pros mano. Sem oportunidade, estamos aí representando. Eu sou que sou fugitivo do perigo, mais um sobrevivente chamado de bandido. Poeta do gueto, preto suspeito. Me manda amor, peço a paz, peço respeito. Eu sou assim, só quero viver. A procura da paz, não do poder. A TV mostra os carros importados, várias mansões. Mas para nós são apenas ilusões. Eu não sou palestrante, muito menos educador. Só luto por justiça, liberdade e por amor. O tempo passou, mas a ferida continua. Saímos da senzala, hoje estamos nas ruas. Os cara das quebrada, os cara das parada. Pivete mete bala, chora nas quadrada. Ri quando vai pra rua, foda-se a vida é sua. Faça o que bem quiser, beba o que bem quiser. Só não me deseja, o mal me quer. Se liga moleque na fita, vou dar a minha ideia. Não, não quero guerra, paz o rap leva. Prossegue pelo vento, falou sofrimento. Missão é a missão, no combate eu tô dentro. Se falar de mim, tá fora da jogada. Mas se me apoiar, bem-vindo à minha casa. A minha casa. Mas um louco está de volta em radiação sonora, contaminando mais que o Césio Sol. Os falsos se revoltam de rolê com os vagabundos dos polícia. Eu escapo junto com a CL, os aliados lado a lado e a voz. No rap demorou, agora é nós. E os playboys que sempre quer colar, ficar a sós. Somos nós, favela pra somar é uns milhões. O BH repando, levantando multidões. União sempre é o que vi do que há. Não pode espalhar que nem poeira no ar. De tijolo em tijolo se constrói. Destrói o castelo, humildade sempre. Dinheiro eu quero, mas daquele jeito, sempre o respeito. Eu corro pelo certo, esse é meu conceito. Bermuda, boné, XL, tênis Nike. 1, 2, 3, testa o som, dá licença, eu pego o mic. Eu vi o boca de matraca, descabelado na quebrada. Vários de responsa por aqui, nunca deu nada. Sempre na picadilha, o mano corre e sabe muito bem. Goianos de responsa, não dão pano pra ninguém. Então, o bicho vem, moleque chega aqui na banca. Fala pra você que quer um deck de responsa, então se cansa. Vejo vários motivos na quebrada. Vejo vários moleques que se acabam na bala. Todo dia eu vejo viatura em disparada. Planaltina, DF, dos palitos e não dá nada. MT das ruas, CL, a posse. Pilantra na quebrada, mano, gospe, sobe, gospe. Então, o bicho pega, você quer se ligar? Quebrada é desse jeito, vacilo, o cabelo vai voar. É do KJ, moleque de responsa. Junto com os manos de Goiânia, nada consta. Tipo 1, 2, 1, tipo Osmai. Do código penal, pedreca nunca vai cair, Joe. Eu sou assim, de São Paulo, quebrada. Considero vários manos e o pilantra nada, nada. Nem vem beirar que o bicho vai pegar. Pinga ruim, sai correndo aí, mano, morrer pra lá se pá. Daquele jeito, quebrada é compromisso. A emissão que vem, maluco, nem sei se vem indício. Moleque corre, por aqui todo mundo socorre. O povo tá correndo aí, maluco, e os bichos. bigode. CLMD permanece a caminhada e vem. O terror chegou. Ser ativista e não opressor. Sempre cultivar o amor. Sou daqui da quebrada. Na longa estrada da batida vou comendo as palavras. Guindaste, 1, 2, 1, é isso aí, pra que chorar? Se posso sorrir, se quer vir, vem. Mas não diga que não tem. Medo de morrer, não mente pra mim, que ladrão é você. Correu até umas horas do parangolê. Fica esperto, quem não deve, não tem o que temer. A noite tá chegando, logo vem o dia. Tô saindo fora, deixando a ideia pra toda a periferia. Na vida tem seu preço. Aí malandragem, favelas do gueto, atitude e respeito. Eu sou uma bomba, abalando as estruturas do Congresso Nacional de Lombra. Escravatinha, correndo que nem formiga. Minha levada é pesada, incomoda a mídia. Eu sou estrelinha pra andar correndo atrás das vadias, playboyzinhas, branquinhas, até mais. Estou na esquina de quebrada com uma rapaziada de cerveja gelada, rolando som na quebrada. Vixe, que curtição, é som de ladrão. De Brasília a Goiânia só tem sangue bom. Só tem sangue bom. Só tem sangue bom. Só tem sangue, sangue, sangue, sangue, sangue bom. Tem mesmo. Pode criar os mãe. Conheci um camarada, tipo pele parda, me chamava de irmão, parceiro na quebrada. Ouvia os boatos, não era pela ordem, e por onde andava ele tinha vários nomes, tipo Judas Barrabás, aguenta os marginais, tropeça nos demais e não olha para trás. Nada fica no sigilo, aí se corre o risco, pilantra andarilho, se perde no rabisco. Sempre à toa e sua voz ainda ecoa, nos quatro cantos do inferno, tu tá de boa. Deus tem a pena de você, tá sem a senha. Aqui eu sou o problema, eu sigo o dilema. O bom malandro se vira por enquanto. Você só deixa a brecha e perdeu o meu cano. Aí fulano, sente só a brisa. Aí cabrito, sai da frente, esquiva. Castela só favela, malandragem é densa. Nem sabe o que quer, mas quer tudo o que pensa. O mundão te tem, só que ladrão não tem. O mundo do inferno pro céu é só um pulo vagabundo. É esquisito, a morte vem de surpresa, tim tim, e o banquete tá na mesa. Pra tu que não tem nada, só um número, o vulgo uvo. Entrega seu futuro pra um oitão e um maluco no escuro. Pensa na covardia, foram muitos. Atira pelas costas, é sucesso absoluto. Mas não, aqui não, pensou, nós cabritar, jamais se acovardar. Honra em primeiro lugar, Brasil tropicalmente bolado, magnífico. Pra ex-placa indistante do fato bíblico. Somente dinheiro, quise no pente, daquele jeito. Um base na mente, um tiro no peito de quem deveu respeito. Não tô colou no morro, bem louco, mais um pouco. Pagou gel pra todo mundo, depois pediu socorro. É 20 mil, trapaceiro, patrão. Eu só lamento, ferveção, suburbana, ambição. É 100%.